Correr 27 à direita, solo 121 decimal 9, bom dia. 219, obrigado, bom dia. Decimal 7, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, autorizado pouso na pista 197. O vento é 1.30 graus com 0.5 nós, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, Yankee. 2, solo 33 à direita, Fox Trot, solo 21, decimal 9, bom dia. Fox, 219, né? Salvador, bom dia, Zulu 2710, próximo posto espera pronto. 2710, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 10, o vento é 1.00 graus com 0.5 nós. Autorizado alinhar e decolar, tá no 0, 2710. Reportar mesmo para levar. 7, 2710, reporte para regresso, novembro da sua esquerda. Reportar livre, reportará para regresso, novembro da sua esquerda. Salvador, bom dia, Gol 1962, tem informação, Tango? Gol 962, via chegada, Bolmed 1, desça para o nível 050. 050, Bolmed 1, no Gol 1962. Zero, decolos 36, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, azul 2710, boa. Arro solo. Quem é que solos 36, na direita está livre via Oscar, até o parte 4, livre frequência, bom dia. Bom dia, grato. Teste livre LF, reportarei o localizador 0, o 400. Controle Salvador, azul 2710, cruzando 1300 para o nível 170. Azul 2710, contato com o radar, saída Conde, sobre a matéria 170. Conde, nível 170, azul 2710. Esquerda 26, aciona identificação. Vou ir na proa da posição Bomed, para a chegada Bomed 1, no reporte no ideal de descida. Na proa de Bomed, no ideal de descida. Pioneiro 26, está em contato no radar. Procedimento ILS, X-ray, pista 10. Reporte no ideal de descida. Sexta para o nível 050, pioneiro 26. estabilizado, 4082. Dia 4082, Liberdade, chama o torre 1895. 1895, obrigado, Tera. 1962, desça para 2 Leopoldo, já chama o 017, reporte localizador, pistão no 0. Vai, bom dia, Azul 4082. 282, bom dia, altímetro 1017. Confirme já visual, passar a travada? Ainda não. Oi, bom dia, 1790, me informação de volta, atualização aqui. Agora visual, o azul 482. 482, traço estado, pouso autorizado não no zero. O vento 120 graus, 120 graus com 08 nós. E 128, então livre pouso, azul 482. Ligou, 1962 solicita proa 90 para evitar formações aí, o intercepto porto externo. Livre desvio, reporte no localizador, 962. Quadra 082, solo 46, direita, Foxtrot, chame 1-2-1, destino 9. Direita, Foxtrot, 1-2-1-9, azul, 4-0-8-2. 2710, depois vem direto VR Caju. Direto VR Caju, azul 2710. Do visual, voo 962. VR2, chamo o torre 1895. Eu também chego. Salvador, 1962. 1962, todos autorizados, pistão 1-0, vento 1-20 graus 059. Ei, salve público, 1962. Guerreiro 2, veio dessa para 2010, ajuste 1017. Nível S, reporte no localizador, pistão no zero. Zero no centro de ajuste, para 2 do 10, reportará estabilizado no localizador, pistão. Boa, TAM 3191, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter no zero, TAM 3191. O meu golfo tá fora do solo, pro sul. O sobrevoo vai ser próximo ao shopping de Salvador, não interfere com a pista 1-0. 1962, solo 50, livrando Chamil 92, 1-10, 1-9. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 1-20 graus, 059. Depois decolagem, 3-1-9-1. 3191, decolado 52, chame agora o controle Salvador 119, decimal 8. 198 com Salvador, 3191, obrigado. Controle Salvador, boa, botão 3191. 3191, contato radar, CDS São Bruno, suba Matheus 340. São Bruno, 340, 3191. Eu vi o cadastro terminado, chamei a Caju, frequência 120, decimal 8. Frequência 120, decimal 3. 1203, azul 2710, boa. 4MI, assim que autorizado, cruza o eixo 1-0. Autorizado, cruzamento do eixo 1-0, para prosseguir via linha do litoral? Afirmo, via litoral. Sim, chamei na vertical do Fala de Itapuã, aguardando transferência até o Romeu Golf. Parando o Fala de Itapuã até o Romeu Golf. Boa noite, Gono 556, pronto no posto 0 da 11. Gono 556 com a estagiária decolar sem parada. Vento decimal 95. Corre, 2295. Sem parada. Alinha decolar, pistão 0, vento 120 graus 059. Alinha decolar 1095. Bom dia, Pioneiro 26. Mano, Pioneiro 26. Informativo da Atmosfera 2326. Gente, Pioneiro 26, continue a aproximação. Informarei pista livre, Bang da Gol iniciando o relógio. Segurando pista livre, Pioneiro. O meu Golfo, chama agora o controle Salvador 119, decimal 8. Vai chamar o controle, eu tava no Golfo. Pioneiro 26, confirmando a intenção de ataque militar. Sou Léo Papá Romeu, até o Magô. Sou Léo Magô, se chegar linha do litoral, após direto o setor do shopping Guatemi. Vai prosseguir pelo litoral. Após o pitão socializado, já vai para a paralela em Guatemi. Eu após o pitão socializado, você está dando paralelo. Está livre, está visual o coronavírus na final, não interfere. Na escuta permanente, até o melhor. Pioneiro 26, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 059. Pouso autorizado 1-0, 5-5-5-5-5-5-5. Voo 1-5-5-6, decolada 5-7, acione no transponder 5-5-0-6. Poxa, 5-5-0-6, 1-5-5-6. Chame agora o controle Salvador, 1-1-9, decimal 8, 1-5-5-6. 1-9-8, 5-5-6. Número 26, confirmando a parte militar? Sim, aqui, parte militar. Gente. 656, bom dia, contato radar, seleção, voo no sul, vamos até 360. Só fazer 360, não tem um voo no 56. Bom dia, doutor, resposta, presente, informação uniforme, 180 para 150. Bom dia, doutor, 3436, via chegada Comed 1, desça para o nível 050. Comed 1, 150, descendo, doutor, 3436. Para o 050, doutor, 3436. Corrigindo, 050, descendo, doutor, 3436. Solo 1500, livre da esquerda, estacionando frequência livre. Na esquerda, Matial. Abre 2 da rede. 291, chamo centro Recife, frequência 128.35, altera 123.8. 2835-238, bom dia, boa tarde, obrigado. Bota 3745, pode esperar dar 1-0, pronto. Na 3745, autorizado a alinhar e decolar 0, vento 120 graus 059. Autorizado a alinhar e decolar 0, tá? 3745. Boa tarde, Bono 790, ponto de espera da 1-0, pronto. Bono 790, mantém o ponto de espera. Vai, será. 790, autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, vou no 790. Decolada 04, chame agora o controle Salvador 119, decimal 8. 19-8, tá 3745, bom. Salvador, boa tarde, tá 3745, decolou na Sambo 1. 3745, contato radar. Era da Sambo 1, subiu uma cena 360. 360 na Sambo 1, com referência, pode uma Sambo? 360, Sambo. Boa Sambo, graças a 375. Uno 790, decolagem autorizada, pista 0, vento 120 graus, 079. Sete 90, decolada 06, chamei agora o controle Salvador 119, decimal 8. 198, voo 790. Controle Salvador, voo 790, bom dia. Voo 790, contato na data, será pouca, subiu uma 370. Pouca, subiu uma 370, voo 790. 3436, desça para 2000 pés, ajuste 1097, BVLS, reporte localizador, pistão 0. 2017, reportar a localizador 10, tá 3436. 745, chame Centro Recife, permanece 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12835, 3436. 3436, reporte estabilizado no ILS. Tem um tráfego no setor, um helicóptero a 500 pés. Positivo, a gente está descendo para 2000. Mais próximo de cima, ele desce 1700, ok? Certo, é livre, né? Tá. T790, chama Recife, agora em 126, decimal 85, altera 12545. Recife 126, 5345, bom dia. Bom dia. Ponte de espera. É, mas é um TCU bem grande sobre Duna, ok? Com base a 1700 pés, a gente está na proa de Simbra agora, a 3.5 milhas. Obrigado pela informação, está no VDS, pode estabilizar. Porta Arata, 34V. Estou sem contato com o Centro Brasília aqui, mas eu tenho um secundário.

7 Recife 1260, alternado 1288, ou então retorne. 260, 1288, vou tentar. Mandou boa tarde, tá 3378. Boa tarde, 3378, via chegada Bomed 1, desça para o nível 050. 050. Uma chance era na Prozitap? Prozitap 3378, aeronave que precisou na aproximação, informou que sobre Duna uma camada de nuvens e provavelmente um desvio naquele setor. Obrigado, Prozitap 3378. Nave 0 no 7, autorizado a linha manter o estilo 0. Manter 3436, solo alto no 9017, decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 0629. Olá, Salvador, muito bom dia, Porto Governo, Leveral de Solisque, procedente de Valença, até escuta. Esse é Corredor Vera Cruz, Interlagos, hoje é 10 no meia, mantendo 1500 pés, você pode parir bem. Oi, reportará através de Paribe, o Novembro da Cruz. Zero na 7, decolada, zona 9, chama o controle, Salvador, 1, 2, 1, 9, 8. 19, 8. Salvador, tá 90 no 7, altitude escuta. Estou 90 no 7, contato radar, saída São Bruno, Super Mansão 340. 340 São Bruno, tá 90 no 7. Autorização, da 907. 907, direto, salvo. Autorizado. Puxa, né, 6213, decolagem autorizada, pista no zero, vento... Você pode ir na Motima, 907, Motima. 907 agora, tipo. Que é, vai. Na 6213, declarador 21, chama o controle de Salvador 119, decimal 8. 19, 8, 6, 2, 1, 3. Controle de Salvador, Xenia 6213, Salvador passando 14000. Xenia 6213, contato radar, saída Salvador, Super Marcel 360. Sobe 360, Salvador 6213. Desceu para o nível 050. Para os 50? Atrapalha esse voo TAP da presente? Para presente TAP, desceu para os 50, 356. Ah, muito obrigado. Desceu para o nível 050, desceu para o nível 050, desceu para o nível 050, desceu para o nível 050. Para 2000 PR, reportará localizador pistão no 0, tá 3678. Controle Salvador, Xenia 6213, solicita direto Leda. 63, pessoal, Xenia 6213, direto Leda da presente. Autorizando Leda, 6213. Informa o tráfego com helicóptero a 500 pés, agora 12 horas, 5 milhas, mantendo o setor. Certo. Salvador, boa tarde, azul 4463, ponto espera dando zero, pronto. 463, boa tarde, autorizado a linha IB colapso no zero, vento 130 graus, 059. A linha decola da 10 azul 4463. 5 alterna, 123, décimo 8. 2835, vai chamar. Controle Salvador, o nome da Suíça na posição de Paripe, para ingresso em Interlagos. 7, mantém Interlagos, você pode visar algum campo na Zebra Suíça. Mas eu já contarei de dar com o campo, na lembra da Suíça.